Bezerra de Menezes torna-se assim conhecido e amado pelas pessoas carentes. Recebe o apelido de médico dos pobres, como se fosse uma jossa, uma brincadeira de mau gosto, mas ele diz que nunca houve uma designação, um título tão honroso como aquele que lhe deram. Casando-se com Dona Maria Cândida Lacerda, uma mulher de muitos encantos e que o estimula junto com a comunidade carente de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é ele que tinha já uma grande legião de amigos, de admiradores, pela sua bondade, generosidade, pelo seu caráter reto, por ser um homem probo, um homem íntegro e bom. A comunidade o estimula para que se candidate a vereador, e ele, desejando mais do que tudo, ajudar aos necessitados, aos mais pobres, a servir ao seu país, ele aceita e candidata-se, sendo aclamado vereador por duas vezes. Torna-se oportunamente presidente da Câmara Municipal e posteriormente deputado geral do Rio de Janeiro, um cargo que se assemelharia hoje ao cargo de prefeito, notabilizando-se como político, já que para ele a política era uma verdadeira religião, a religião da pátria, e que, portanto, deveria ser seguida, ser professada santamente. Busca auxiliar os necessitados, investe a sua inteligência nas leis, desenvolvendo uma política de vanguarda. Notabiliza-se por ser um grande defensor do abolicionismo, porque vivíamos a época da escravidão no Brasil. Ele sobe à tribuna muitas vezes para defender o direito sagrado da liberdade, da vida, para denunciar os maus tratos, as torturas que os senhores de engenho imponham àquelas pessoas tão sofridas. Chega a publicar um livro, A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-las Sem Danos para a Nação, além de muitas outras obras. Este homem notabiliza-se também por elaborar um projeto de lei extremamente moderno, defendendo o meio ambiente, as matas ciliares, as matas próximas aos rios. Também nós tivemos a oportunidade de ver no livro Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, que, fazendo pesquisa no livro Perfis Parlamentares, de número 33, disponível na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, vamos ver Bezerra de Menezes propondo um projeto de lei de extrema modernidade, um projeto de lei em defesa do trabalho doméstico, que não havia regulamentação à época, para que os escravos, após libertados, pudessem ser recebidos nos lares das pessoas com a dignidade, com a proteção devida da lei nacional. Denunciava a corrupção que graçava em toda parte, adquirindo muitos inimigos. Denunciou com muita propriedade o artifício indevido, antiético, ignóbil que o governo brasileiro se utilizava para aceitar abolir a escravidão no Brasil. De que os escravos fossem libertados, sim, mas desde que fossem combater na guerra do Paraguai. Bezerra sobe à tribuna e não há